ouço passos em um quarto escuro, vozes me dizendo absurdos. Por um momento penso ser o fim de tudo. Respiro fundo, me encontro depressivo e confuso. Tento me controlar pra não cortar os pulsos. Olho a foto dos piás buscando paz e calma. Abraço forte a rainha e me acabo em lágrimas. Tenho medo de não suportar tanta pressão, tanta humilhação, decepção. Que faz feliz o cão, mas não entendo por que tanta desgraça na vida. Nada que semeio nessa terra maldita vinga. Parece mais cômodo me trancar sozinho em algum lugar, olhando nada, só esperando a morte chegar. Ou me dopar até não mais aguentar, pra solidão afastar, a dor aliviar e o coração acalmar. Deixar tudo se acabar sem pestanejar, mas na hora H o medo vem e me faz hesitar. Não tem como escapar, ele vem pra supinar. Pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será medo? Conflito externo e interno. Conflito pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será? Tenho receio que nunca passe pra outro estágio. Que sempre seja fraco, desgraçado ou desesperado. Que seja sempre da mesma forma, a mesma bosta. Sempre tristeza, agonia, uma puta discórdia. Afundando em realidades da alma que não vão embora. E sentimentos insanos que hora em hora flora. Que glória, que amém. Vago aqui no além. Sou louco no poço, fudido sem nenhum vintém. E você o que tem? Autoestima, carro. Meu coração cinza na avenida, furado, despedaçado. Vou pro arregaço, mas breco, pois tenho medo. Meu limite é o segredo, poder destrutivo que trago aqui dentro. Lamentos, lamuras, que sensação, filha da puta. Maledicência sem crença, um ciclo que nunca muda. Que custa olhar pra cima e sonhar com felicidade. Negatividade destrói parte por parte. Não tem como escapar, ele vem pra supinar. Pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será medo? Pra ajudar não tem ninguém. Pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será? A dor liberta e produz desprendimento. Nos faz entender o porquê de cada coisa, cada momento. O pavor alerta e conduz ao sofrimento. Revela a face do terrível confinamento. O medo, o mais bem guardado, angustiante segredo. Confronta nossa alma num trauma que veio cedo. É o dedo que fere a calma, a palma do engano ledo. Desesperado, a utopia vira pesadelo. Tão real e poética como num grito de apelo. Descontrolado, desconfia por zelo. Desigual, ética como um atrito a corrompê-lo. Martírio, enlouquecimento, isolamento intenso, apavoramento. Delírio, sufocamento, estrangulamento. Tenso, sentimento. Não tem como escapar, ele vem pra supinar. Pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será medo? Não escapará disso. Não é eterno inferno. Pensei que fosse fácil evitar a navalha afiada que vem de lá. Será medo?